Kilo Papa Vivo. Sierra 3295. Sete Zulu, decoda 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 agora, obrigado, bom. Boa Natal pra vocês. Obrigado, você também. Alô, boa tarde, da 3144, informação Juliette. Controle Salvador, é o Papa Tango, Whisky Juliette Zulu. Papatango, Whisky Juliette Zulu, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, Zulu. Salvador, boa tarde, 3144, informação Juliette. 3144, voo direto Itap, desça para nível de voo 050, que é legal no 013. Itap, 5013, 3144. Espera, chame torre 1895, ajuste 1013. Boa tarde, feliz Natal. Feliz Natal, o 4463. Obrigado. 2288, gol 1777. O gol que está na nossa frente, o destino dele também é Guarulhos? Era Porto Seguro. Ah, Porto Seguro, sim, ajusta 3295. Seria como coordenar a proa de bridge? Aguarde coordenação com o centro. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 4463.010. Azul 4463, boa tarde, Aline, decola opção 0, vento 100 graus, 109. E decola opção 0, azul 4463. Desça para 2000 pés e reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, TAP desce para 2000, chamará estabilizado, 32 também. Aqui com o Victor e frequência para coordenação. Salvador, boa tarde, esse é 6203. Aguarde, cópia. Aguarda. 170, informação Juliette. Colo 941, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 013. 0-5-0-3-3-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9-4-1-9 5463? 5463. Prova de manter a posição de mais uns 30 segundos e um passageiro está tendo problema. Só um minutinho, então. Gente, agilizando quando possível, temos um tráfego 2 milhas e 0. 7443. 0.8. Tomativo 360 autorizado, por Zulu no 0, da Euleda Brice. 5524 aciona, 208 controle. Correto, chame para congestionamento. Agora. Vicente, Papa Romeo Lima, Lima Alfa. 230, chame o controle em 120.8. Vamos chamar 208. Estou liberando de receio, por gentileza, o azul 443. A gente vai livrar então na Charlie aqui para manter o ponto 190. Vai ficar de novo. Oi, gente, 443. Para no 3. Uma altitude autorizada? Nível de voo 050, Passaredo 2230. Para o 050, ajustado ao 093, Passaredo 2230. Gol 941, voo direto ETAP. Voo de ETAP, 941. Gol 941, confirme sua velocidade. 280 agora, o que é que aumente, diminua? Você pode manter.